desapareceu. A culpa persegue-me, eu não sou mais eu. Sinto o meu lugar, quem te mereça, que decores teus planos e que não se esqueça. Sinto o meu lugar, quem te mereça, que te dê tudo e que nem pareça. Sinto o meu lugar, quem te mereça, fique do teu lado e que não floresça. Decore os teus planos e que não se esqueça. Sinto o meu lugar, quem te mereça, te dê tudo e que nem pareça. Sinto o meu lugar, quem te mereça, que fique do teu lado e que não esmoreça. Sinto o meu lugar. Mas a seguir peço para voltar. Se um dia falar de ti é porque tu ficaste, tu marcaste. Se foi bom ou mal eu já esqueci e não me lembro mais de trocar as vogais. Sofre ao bater do tempo. Às vezes nem lembro para não ficar cinzento. Que é feito desses momentos? Não é no fado só, mas que saudade eu tenho. Oh, oh, que saudade eu tenho do cheiro das manhãs de inverno. Pensei que fosse eterno. Oh, oh, que saudade eu tenho daquelas noites de verão. Havia sempre solução. Tudo muda, a saudade bate mais forte, mas também o tempo não ajuda. É a recordação, é a esperança do avesso. Foram tantas que algumas até me esqueço. A idade avançou, o tempo mudou. A verdade bate mais forte porque eu sei que quase tudo acabou. A inocência da irreverência, a ausência da existência, da aparência da mesma adolescência. Nada a fazer, diz-me o meu Deus, tu nasces, tudo pode acontecer. Não há nada a fazer. São saudades que eu sinto, é vontade de crescer. Que saudade eu tenho do cheiro das manhãs de inverno. Pensei que fosse tempo. Está a ouvir o Canal 1 da Antena Web. Salve, salve, salão.